Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. É o Jovem Nerd. O JP lá. É o JP, olha o JP. Oi. Aê. E o Tucano lá. É o Nerdcast do Silvio Santos. Pega a boga. Guilherme Briggs lá. Eu me revejo muito. É o Guilherme Briggs, isso aí é meio estranho, hein? Todo mundo quer tanto. O Azaghal lá. Olha o Azaghal, o anão. Dançando e rodando. Alegria, escrotização. E o Silvio Santos lá. É o auditório mais feminino do Brasil. Vai falar, vai falar. Minha cabeça explodiu. Canelada. Canelada. Muito bem, senhora Jovem Nerd, vamos a mais uma semana de news e caneladas do Nerdcast. Olá, meu amor. Estou substituindo a Azaghal novamente. Gripadinha, tá bom? Muito bem, senhora Jovem Nerd. Jovem Nerd concorrendo ao VMB 2009, olha só. Olha aí, this is something. Como o melhor blog. Pois pode? É, meu Deus. Legal, no meio dos artistas, as pessoas bem vestidas ou não. Ou não, né? Gostaria de lembrar que nós gostamos muito, respeitamos muito todos os nossos concorrentes. São mega boga. Mas se vocês quiserem ver a Lotona e a Azaghal pagando mico ao vivo da MTV... Ah, gente, por favor, por favor. Votem no Jovem Nerd. Aí no post tem o link pra votar diretamente. Não deixe de votar. Recebemos a pequena homenagem de João Salomão. Ele fez uma montagem tosca, segundo ele mesmo. Cartaz de Jovem Nerd, o filme, com todos nós. Ah, eu gostei! Primeiro e-mail de Diego Rodrigues, 23 anos, professor paulista, Pernambuco. Gostei muito do Nerdcast sobre Lanterna Verde, sou fã de quadrinhos e são sempre os podcasts desse assunto que eu mais gosto. Sobre o funcionamento dos anéis dos Lanternas, uma boa resposta foi dada pelo Grant Morrison em sua fase da Liga da Justiça. Em Melhores do Mundo 26 da editora Abril, olha só, o novo Sandman diz ao Lanterna Kyle Rayner que seu anel é um anel dos desejos. Sobre a série Lanterna Verde e Arqueiro Verde, que foi zoada pela inutilidade do arqueiro junto com Lanterna, essas histórias eram mais calcadas em uma crítica social, que hoje em dia até parece meio ingênua, mas foi pioneira nos anos 70, quando a série começou. Assuntos como racismo, abuso de drogas, diferenças sociais eram tratados correntemente. Obra de Dennis O'Neill e Neil Adams. Para mim, o ápice dessa série foi a página da edição inicial, onde um morador velho e negro de um cortiço indaga o Lanterna Verde, porque ele sempre ajudou os seres azuis, roxos e laranjas, mas nunca deu bola pro povo negro. Olha só. Evandro Moraes, 25 anos, técnico de informática. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E aí, pessoal do Jovem Nerd. Muito bom o Nerdcast sobre Lanterna Verde. Me fez lembrar do episódio do Duck Dodgers, em que o Patulino coloca o uniforme para lavar e pega, por engano, o uniforme do Hal Jordan, se tornando o Green Lantern. Ah, legal. E acaba sendo convocado para ajudar outros lanternas em uma guerra em... O quê? Em uma guerra em... O quê? Que é isso? Ó! Oa! É o nome do planeta dos guardiões. Ai, uma guerra em Oa! Com participação de muitos lanternas e do Sinestro. Cara, Oa parece o nome de cidade de fudido. Onde você mora? Em Oa! Nos confins do Oa! Júlio Manfrini, 29 anos, supervisor técnico de uma software house, Goiânia, Goiás. Conheci o Nerdcast por indicação de amigos. Se vocês lerem esse e-mail no ar, eu ganho R$50. Cara, a galera tá começando a ficar demais, cara. Isso não vem ao caso. Desnecessário dizer que gostei muito e já ouvi bastante capítulos atrasados, mas como são muitos locutores, gostaria que vocês se apresentassem mais, tipo explicando o motivo de cada apelido. Acredito que vocês já devem ter repetido isso centenas de vezes, mas afinal, como eu, sempre tem novos seguidores do site. Como são muitos capítulos, fica difícil ouvir tudo e entender a demografia aí de vocês. Por que o Jovem Nerd se autodenomina Jovem Nerd se ele tem quase 40 anos? Que quase 40 anos? Que isso? Coisa, desde quando 30 é quase 40? Poxa! Cara, se você falar que eu tenho quase 40, porque eu tenho 29, eu vou ficar muito pé. E o que diabos quer dizer Azaghal? Olha aí, Azaghal, pra quem não sabe, é um personagem secundário de Tolkien, o Rei dos Anões, que tem no livro Silmarillion. Leiam, porque é muito legal. E Sr. K, é a abreviação da expressão que ele mais gosta? É, Sr. K, eu não sei. Sr. K é uma referência ao seu sobrenome, que não começa com K. Mas é piada interna nossa, virou Sr. K. Tucano é narigudo? Já foi. Ex-narigudo. Ex-narigudo. Guga é chamado assim porque parece com um tenista? Não. É apelido, cara. Apelido desde moleque. Posso falar o seu apelido de quando você não. era criança? Ah, deixa não. eu falar. Outra coisa, Jovem Nerd e Azaghal são irmãos casados com a senhora Jovem Nerd portuguesa, respectivamente, que também são irmãs? Ih, mas você tá desatualizado, meu amor. Vai lá pegar caras número 25 que você vai saber quem é quem. As respostas são não e sim. Bom, é isso. Abraço a todos. Me ajudem a ganhar R$50. Ganhou. Ganhou, meu Deus. Mendigando. Isso é coisa de budino. Jefferson, 19 anos, estudante de engenharia da computação, Jundiaí, São Paulo. Durante a apresentação do Nerdcast 173, Azaghal afirma que nunca viu Blue Hand de bermuda e camiseta. Isso é uma mentira. Eis a prova. Tem um link aí. Cara, esses nerds são os que dão medo. Porque eles procuram referências. Meu Deus! Eu tô vendo aqui a foto. Que coisa assustadora. Isso, essa foto, tem aí o link do post. Essa foto foi quando a gente gravou o Nerdcast sobre Google e o Cornell. Junto, é tipo o Nerdcast 13, um negócio assim. Tá todo mundo mais jovenzinho. Tá Blue Hand, Azaghal, Eduardo Spor e Jovem Nerd sem barba. Caraca. Querendo crescer uma barba. Ai, bons tempos. Olha o microfone ali na cadeira. Excelente, cara. Era um headphone no banco. Excepcional. Bons tempos. Salve, Azaghal, Jovem Nerd. Chamo-me Israel Nobre, o famoso Easy Nobre, e acompanho o Jovem Nerd há 1000 anos, quando ainda cursava a faculdade. Sempre ouvia muitas recomendações do Nerdcast pela internet afora, mas nunca havia tido a oportunidade de ouvi-los. Foi então que alguma alma me enviou o link do episódio 171, essa coisa de fudir. Olha aí, tô no Jovem Nerd. Excelente episódio pra iniciação, não é? Com certeza, meu amor, porque eu estou nele, não é? É que ridículo. Eu estava no trabalho quando ouvi o podcast. Eu estava rindo tanto que tive que dar um pause no programa porque já estava pagando de retardado na frente dos clientes. Cara, tu tava Nerdcast na frente de cliente. Que isso? Retornei ao episódio na volta para casa e não deu outra. Ri feito um maluco na frente dos passageiros do ônibus. Moro no Canadá há 6 anos e sinto-me um pouco removido do contexto de muitas coisas debatidas no episódio. Coisas que, independente do nível social, são muito parte da identidade brasileira. Diverti-me demais ouvindo o programa e recomendei imediatamente ao meu irmão e ao meu pai, que também moram aqui no Canadá. Foi muito bom relembrar tantas coisinhas triviais e engraçadas que fazem tanta parte de nosso background. É legal, né, senhora Jovem Nerd, os nerds que no exterior nos escutam, né? Chique, não é? Poderíamos... Tem algum nerd em Paris? Por favor? Por favor. É, nerds do mundo afora, mandem e-mails também. Queremos ouvir de vocês o que vocês acham, onde vocês escutam o Nerdcast. Por que não? Eu gostei daquele nerd que limpava janelas no Canadá. Ai, mandou um vídeo lá de cima. Isso é maneiro. Lá no alto do prédio, ouvindo o Nerdcast. Excelente. É. Não nos responsabilizamos por nada, hein? Tá bom por e-mails ou será, Jovem Nerd? Chega, meu amor. Eu vou começar a cobrar pra isso. Tem que voltar a trabalhar na loja, tá bom? Muito bom. Outra coisa, por favor, nerds, vocês agora são milhares e milhares e milhares de ouvintes. Se algum de vocês tiver qualquer possibilidade de levar esta singela homenagem que fizemos à Cenoura Bravanel, nós ficaríamos eternamente gratos. Certo? Certo, né? Obrigada, gente! Até a próxima! Primeira coisa que eu gostaria de falar aos pré-julgadores. Muita gente acha que conhece Silvio Santos, mas não vamos falar daquele Silvio Santos que joga aviãozinhos e pergunta quem topa tudo por dinheiro e... Não, nós vamos falar disso. Qual é, então? É, pô, vou me retirar agora daqui, mano. Eu estudei o cara errado, então. E outra coisa, você deveria ter dito os pré-jurados, não os pré-jurados. Nós vamos falar, mostrar a vida deste homem é um exemplo para todos nós. Pode continuar que eu estou gostando. Muito bem. Vai levar 10 pau. Esse Nerdcast, ele é baseado, se usou como fonte, o livro A Fantástica História de Silvio Santos. Sim. Que é do autor Arlindo Silva. É mal escrito, mas... é mal escrito. Mas o conteúdo é bom, entendeu? Essa foi a biografia não autorizada que teve propaganda no SBT. Exato, né? Passava no SBT o comercial e dizia, biografia não autorizada. Eu li também. Bom, fácil a gente dizer, pô, o cara rico, poderoso, ele teve sorte. Não tem sorte. O cara rico, poderoso é judeu, porque é judeu, então ele não tinha dinheiro. Era um judeu pobre, por incrível que pareça, existem. Não é questão de oportunidade, porque... oportunidade todos têm e nem todos aproveitam. Pois é, ó. A questão é que o cara, ele aproveitava as oportunidades e ele corria atrás. Exato. Que é bem diferente que, o cara teve a oportunidade porque era um cagado. Pronto, final. Exato. Pra você ver, o pai dele era grego, a mãe turca, ambos imigrantes. O pai nunca teve dinheiro, foi jornaleiro em Atenas, depois foi trabalhar de camelô na França, aí foi deportado da França, pegou um navio, veio pro Rio de Janeiro. Boa coisa não era, né, cara? Pronto, tô por lá, né? Aí, como ele sabia falar várias línguas, ele arranjou um emprego de intérprete no porto e juntou um dinheiro e abriu uma lojinha, assim. Coisa de... como qualquer imigrante, né, cara? Aquela coisa. E aí, só que o cara era viciado em jogo e aí perdeu a loja pro jogo. Então, quer dizer, o Silvio Santos... Cenoura Bravanel cresceu na Lapa, no Rio de Janeiro, na década de 30. O fato é que o cara, moleque, percebeu que a vida não era fácil. Vivia na rua, tinha os amigos, brincava, entrava de graça no cinema, andando na contramão das pessoas que saíam. Isso é excelente, cara. Mas então, como é que começa a vida de Cenoura Bravanel? Tava ele precisando de dinheiro, 14 anos, na Carioca, no Rio de Janeiro, lá no centro, e viu um Zé Mané vendendo um plástico de carteirinha de título de eleitor. Essa história é fantástica, cara. Ela define o que é o Silvio Santos, assim. O cara viu um Zé Ruela vendendo carteirinha pra guardar título de eleitor. Era na época que tava voltando as eleições e tal. Posicionando na história, Getúlio Vargas tinha acabado com a democracia no Brasil e tava voltando as eleições pós-Vargas, né? Exato. E aí a galera, todo mundo tirando seus títulos e, né, vamos plastificá-lo, por que não? E aí esse cara vendia e ele percebeu, né, que a parada vendia bem. Acabaram os títulos que o tal Zé Ruela tinha. Ele seguiu o cara até o fornecedor, né, que era uma portinha. Quando o cara saiu, ele foi lá e comprou um título que custava 2 cruzeiros. 2 cruzeiros. E aí, nossa, ele voltou na rua, ele só tinha 2 cruzeiros, né, no bolso. E começou a... olha aí, última carteirinha, acabou, esgotou, é a última. Vendeu em 1 segundo a parada. Faz aí, que briga. Tô imaginando ele lá. Moleque, não falava daquele jeito da criança, né, cara? Pois é, pô. Pô, então eu vou acabar fazendo a voz do Mickey e do Silvio Santos. É uma voz de... quando eu dublo o Mickey, eu faço também o Mickey Silvio Santos, mas você que é pateta, você ganhou uma passagem para visitar o castelo da Cinderela. Cinderela. Mas deixa eu ver essa cartinha aí, deixa eu ver quanto é que tá, vamos ver. Eu vou mandar fazer uma produção em série. Depois ele vendeu essa carteirinha por 5 pilas, 5 cruzeiros. Exato. Voltou lá no fornecedor, comprou mais 2, mais 4, 8 e por aí vai. Parece que aquele negócio de comprar uma maçã por 1, vender por 2, aquele negócio clássico. Começa assim, cara, o império começou aí nessa carteirinha. Mas e daí, cara, ele viu que, né, tinha a capacidade de se comunicar e vender as paradas. E nessa época não era uma infestação de camelôs na rua, né? É, exato, né? Tinha uns 15 camelôs ali no centro. E aí ele foi procurar quem era o rei dos camelôs, né? Porque ele tava meio, assim, insatisfeito desse lugar comum de ficar na rua vendendo quinquilharia só gritando o que era, sabe? Uhum. Carteira, carteira, carteira, carteira, bala, bala, bala, chiclete. Ele tava de saco cheio disso, sabe? Exato. Rapadura, pé de moleque, quituti. Vender não é só isso, né? Ficar gritando até alguém aparecer, né? E aí tinha um alemão, seu Augusto, se não me engano. Esse aqui é seu Sr. Parker, da caneta Parker. Mas o cara, enquanto os outros camelôs vendiam 7, 8 canetas por hora, o cara vendia 200. Trabalhava 1-2 horas por dia e ia embora. O cara era uma máquina de vender canetas. E o Silvio Santos ficou ali olhando como é que o cara trabalhava. E o alemão, no livro conta, o alemão, ele percebeu que o Silvio Santos estava lá observando ele trabalhar. Assim como muitos já tentaram. E ele meio que cagou porque, nego, vem sempre aqui ver como é que eu faço e ninguém sabe fazer igual, eu não tenho concorrente. Só que, cara, ele alcançou o concorrente dele, né? Porque o Silvio Santos era foda. Aham. Então ele viu todo o esquema que o alemão fazia pra chamar a atenção das pessoas e como é que ele explicava o produto, não sei o que lá. E aí ele foi, juntou uma graninha que ele tinha, comprou várias canetas, aprendeu uns truques de mágica pra criar um diferencial em relação ao alemão. Olha isso. Eu tô imaginando agora o Silvio Santos fazendo mágica. E aí ele começou a fazer mágica e aí chegaram as crianças, né, pra olhar o maluco fazendo moeda sumir, fazer dedal aparecer não sei aonde e tal. E aí junta a criança, depois as crianças vêm junto, e aí, cara, juntou 3 mulangos, vem a multidão. É, os desocupados. Isso a gente tá cansado de ver em qualquer centro urbano, né, cara? É, exatamente. E ele montou a barraca dele do lado do alemão ou não? Fez uma banquinha e aí começava. Quando juntava a galera, ele ficava: olha as canetas maravilhosas, canetas. Olha aí as canetas, as maravilhosas canetas. São fáceis de desmontar, fáceis de guardar. Olha, você fica de olho no rapa aí pra mim. Em poucas semanas, o cara era o rei da caneta de Chicago. Ele intercalava os truques de mágica com o sales pitch dele, com a propaganda da caneta, né? Então o nego já ficava maluco e tum, levava a caneta. Aí vale a pena reforçar, cara, o valor que isso tem, porque você ir pro meio da rua, dar tua cara lá e falar pra quem é que tá passando, pra pessoas que você nunca viu na vida, se esteja vendendo ou não, é uma coisa que exige muito da pessoa, cara. Existe muito, não só coragem, mas existe muito pensamento do que você tá falando, né? Exato, exato. Tem um cara que trabalha ali no metrô da Carioca. Pô, uma vez eu fiquei esperando. Eu fiquei assim uns 10 minutos olhando o cara. O sinal tava demorando pra abrir. Ele vendendo antena pra televisão. Um barato. Ele fez um microfonezinho e ele falava de uma forma... Já vi esse cara. Já viu? Olha aqui, a antena a senhora vai comprar. Vai captar o HF, vai VHS, vai captar o PQP, enfim. Mas a forma como ele falava, cara, era muito legal. Muito inteligente, muito interessante. É uma arte. É uma arte. Ô, Lombardi! Oi, Silvio! Ele, obviamente, estava já conhecido na região, né? Já sabia. E ele sabia também a hora que o policial ia almoçar. Entre 11 e meio-dia, ele ia lá e... Tá, caneta, caneta, caneta. E ele não era só... Nossa, o cara é um super vendedor e parabéns. Ele tinha um esqueminha. Ele tinha um amigo que ia lá e falava: olha que caneta maravilhosa, e comprava duas, sabe? Claro, claro. Chamava... O famoso farol. Exato, farol. E o irmão dele ficava de vigia pra avisar quando o guarda tava voltando. É, exato. É porque ele tinha essa janela de uma hora pra vender, sei lá, 500 canetas. Era um guarda. Acho que era um que patrulhava todo o centro da cidade. Era o guarda belo. Era o intervalo de almoço do guarda. Se nesse intervalo de almoço o Silvio Santos fazia a festa do camelô, imagina os batedores de carteira da região, cara. Mas o que aconteceu? Fatalmente, um dia o Rapa pegou o Silvio Santos. Pegou mais de uma vez. Ele falava: sou menor, sou estudante, o cacete. Isso. E tal. E ele se livrava. Então, peraí, vira essa mão pra lá, eu sou menor, eu sou estudante. Mas um dia, ele caiu na mão de um fiscal da prefeitura e o cara deveria levar ele no juizado de menores, né? Chega dessa porra, tá vendendo coisa na rua. Só que, em vez de fazer isso, ele já era tão conhecido, já tinha nome ali, e já, todo mundo já sabia como é que o moleque trabalhava, que ele levou ele num amigo que trabalhava em rádio. Outros tempos, né, cara? O Rapa levava num amigo. Hoje em dia ele não ia sair da Kombi descendo a boca. Mas Pois é. Então. Hoje em dia tá escrito no cacetete, né? Meu amigo. É. O cara desce, vai levando o amigo. Vou né, te cara? Apresentar o meu amigo. E caneta ele não ia ver nenhuma nunca mais, né? Exato. Ele começou a trabalhar na Rádio Guanabara e ele ganhava 1.300 cruzeiros por mês. O que era uma merreca. É, um dia de camelô... Ele ganhava 5 salários mínimos. Um dia de camelô. Sério, ele ganhava 960 cruzeiros em um dia. É, 5 salários. Ele, na época que ele começou a ser camelô profissional, de vender caneta, não só aquele esquema da carteirinha de coisa, é que ele tinha esses escrúpulos, sabe? Ele, pô, eu sou um estudante, não fica eu bem. Eu sou um estudante, não fica bem eu vender qualquer bugiganga, qualquer traquitana, qualquer safardana que vira uma quebrada de esquilo por aí. É, realmente não tá certo isso não, hein? E aí ele... Antes disso, ele chegou aí no comércio local e repartição pública pra saber qual era o salário, né? Só que assim, ele achava uma merreca, cara. Então ele nunca foi, ficou, sabe, ele nunca se conformou em, ah, eu vou trabalhar aqui, ganhar esse salário e tá tudo certo. O cara foi ver qual era o salário padrão da época, ele falou, não quero ganhar só essa merda, vou fazer de outro jeito, cara. Isso que é impressionante no cara. Não, pois é. Não, e quando ele começou a trabalhar na rádio, ele continuou com o esquema do camelô. Isso, isso. Tô trabalhando, beleza, tô na rádio, tô conhecendo gente e tal, mas continuo aqui com a minha atividade. Ô, Lombardi! Oi, Silvio! E ele ia muito pro programa de calouro também, né? Porque o moleque sabia falar como ninguém, né? E fazia lá apresentações dele e tal. Ele ganhava vários desses concursos de calouros, né? De narração, de locução. De locução e tal. E o cara já era manjado. Aparecia lá, Cenoura Bravanel na lista. Lembra já, porra, lá vem esse cara de novo, né? Bem, ele foi numa das rádios e o cara perguntou, qual é teu nome, garoto? É, meu nome é Silvio Santos, porque os Santos me ajudam. É verdade. É porque a mãe dele já chamava ele de Silvio. Isso. É, isso, isso. E ele falou, ó, Santos, porque os Santos ajudam. Oh, muito bom, muito cara. E pegou, cara. Aos 18 anos, ele serviu o exército como paraquedista, olha, PQD. O que não é pouca merda. Tá de sacanagem, como Silvio Santos era PQD, bro. PQD, cara. Silvio Santos fez 5 saltos como PQD, cara. Olha aí. PQD, hein? E ele era considerado um bom recruta, né? Porque ele não torcia o pé nas 5 vezes que... E ele não rasgou o paraquedas. Veja, se você pula e seu paraquedas rasga, além de você morrer, você é considerado um merda. E aí, cara, nessa época ele pirou foda. Que aí ele veio com os escrúpulos dele de novo. E ele falou... É, pois é, não fica bem eu como militar ser pego vendendo quinquilharia em qualquer lugar. Pega mal, pega mal. Isso, claro, que era alimentado pelo sentimento de ser preso pela PM do Exército. Que é bem diferente do guarda-amigo, né, cara? Que levou na Rádio Nacional. Mas será que ele vendia lá na época da caserna? Ele vendia coisas lá dentro também? Do Exército? Porra! Tem um malandro no Recruta Zero que fazia isso, né, cara? Era um... É. Cosme, sei lá. Ele devia ter 50 fivelas bem polidas. Ele vendia até promoção pra tenente, cara. Mas acabou que ele foi trabalhar numa rádio em Niterói, como locutor também. Isso. E ele trabalhava até meia-noite, de 10 a meia-noite, né? Então ele voltava na última barca de Niterói pro Rio e ficava lá aquela viagem boring, aquela galera, as bailarinas, a galera da night. As bailarinas? Tinha as bailarinas. Bailarinas? Lá, tinha, com o amigo da... Apelido pra puta? Isso? Não! Então foi aí que ele perdeu os escrúpulos, né? foi na barquinha de Niterói. Mas, cara, pra você ver como o cara não perde uma oportunidade, a mente dele tava sempre trabalhando. O cara olha assim, aquela viagem chata, todo mundo lá meio que dormindo, ele pensa... E se tivesse uma musiquinha ambiente na barca, né? A galera ia ficar mais animada, né? Exato. E como ele tava trabalhando em rádio, o conceito dele era música, propaganda. Eu poderia agenciar propagandas dessa musiquinha que está tocando aqui na rádio. Exato. É outra época também, que ele podia simplesmente oferecer isso na barca em Niterói. Vou botar uma caixa de som aqui. Isso, cara, tudo bem. Tudo bem, exato. Aí ele, como não tinha dinheiro, ele até pediu demissão da rádio pra ganhar as férias dele, um dinheiro e tal. Mas ele queria comprar equipamento de som, não tinha dinheiro, foi na loja de eletrodomésticos e falou assim, olha, vamos fazer uma permuta. Olha só, mas você me dá o seu equipamento de som, tá me ouvindo? Alô? E eu vou instalar na barca Rio-Niterói. E aí eu faço propaganda da sua geladeira por um ano. Isso, vamos assinar o contratinho, isso, da linha pontilhada. Não tem caneta? Eu tenho aqui uma caneta. É muito boa, tô vendendo. É fácil de voltar e fácil de guardar também. Isso é ainda hoje é assim, né, cara? Nego com permuta e blog é uma... O que nego quer fazer de permuta, cara, tá um talo de bica. Vamos fazer uma parceria. Ah, bom, aí rolou, né? Ele começou a tocar música e fica lá de locutor de propaganda durante todas as viagens da barca, né? Porque as pessoas realmente gostaram. Entendi. Da música na barca, gostaram ao ponto de dançar. Bailarinas, né, cara? Tá no sangue, as pernas vão sem elas quererem, né, cara? E ele percebeu que as pessoas começaram a dançar e ficar com sede. E aí ele, porra, vou botar um isopor aqui. Exato. Pra vender refrigerante pra galera. Sabe, o negócio que era só de rádio e propaganda já se desdobrou numa outra parada que era comércio de bebidas não alcoólicas. É, sim. Imagina o inferno, cara. Voltando de Niterói, tocando La Barca. Rapaz de bailarina tomando Billy Knight. Não, depois das 10 horas da noite já não era mais refri, né, cara? Era Coca-Cola com rum, e tinha bingo também. Aí ele começou a loucura de fazer bingo. Claro, aí virou um circo do caralho a barca, né, cara? Bingo na devia barca. Devia ser a viagem mais disputada, a última, né, cara? Porra! Não, ele ficava o dia todo. Aí ele já fazia o dia todo, 18 horas lá na barca. O cara criou um diferencial inacreditável. Você ia na barca, tinha música, jogos, né, cara? Agora, peraí. Eu não lembro do funcionamento da barca no passado, mas era uma barca que ia e vinha, não, e o Silvio não. Ia dentro dessa uma barca? Não, não. Ele ficava em uma barca, que devia ser disputadíssima. Devia ser mais concorrida, né, cara? Mas... Devia dar a inveja do cara das outras pessoas naquelas barcas cinzas, tristes, né? Aí passava deles, devia ser até o dobro da velocidade, né, cara? E a galera fechou. Louca, a barca pelo balançando. Contrário, pelo contrário. A barca dele devia ir devagarzinho, cara. Pra ele fazer... Eu morei em Niterói e peguei muito barca, né? Pegava o catamarã. Me lembrei até do Silvio Santos. Até falei com a minha ex-namorada na época. Que tinha um cara chamado... Era o capitão, o comandante Silvestre. Então ele anunciava, no início do catamarã, o tal do comandante Silvestre. Que tinha uma voz, assim, toda empolada. Ele começou as primeiras viagens do catamarã, assim, ó. Ele botava uma musiquinha, né? Boa noite, boa tarde, senhores passageiros. Aqui é o comandante Silvestre. À sua direita, a ponte Rio-Niterói. À sua esquerda, um golfinho, um serelepe fagueiro. À frente, o Rio de Janeiro. E vamos que vamos, o catamarã está aqui recebendo vocês. Essa paisagem maravilhosa, coisa e tal, parará. Eu virei pra minha ex-namorada. Momento, senhor, cara. Quer ver como semana que vem esse puto não tá falando nada disso e tá só assim? Tripulação, fechou a porta. Semana que vem, tava eu no catamarã, já tava o comandante Silvestre. Ou morreu alguém da família dele, ou realmente ele cansou. Que tava ele assim. Atenção, tripulação, fechou a porta. Boa tarde, senhor. A viagem pro Rio de Janeiro, boa tarde. Pum, acabou. Não tinha mais música, não tinha mais locução, não tinha mais nada. Ah, que excelente. Em compensação, o comandante da barquinha que ia pra paquetar, cara, eu vi uma vez que o cara parecia uma zambuja falando: atenção, passageiro, é melhor entrar do que sair. Caralho, pé de cana do caralho. Mas o que acontece? Ele começou a ver ele o dia todo ali fazendo, né, a locução e tal, e vendendo o resto das coisas, não era o suficiente pra ele, né? Ele poderia crescer mais do que isso. O que acontece? Ele botou pessoas fazendo isso e começou a agenciar a publicidade. Então ele ia, visitava os negócios e agenciava. Olha, eu tenho aqui um sistema de publicidade na barca em Niterói, no horário do rush, do cacete. E ele começou a ganhar muito, muito mais do que qualquer atividade que ele exerceu de camelô na vida. E aí, ele até disse em entrevista, foi nesse momento em que morreu o Silvio Santos camelô e nasceu o homem de negócios. Mas você vê que é engraçado porque ele deixando de ser camelô, mas ele continua sendo um vendedor, né, cara? Sim, sim. É isso que é interessante. Mas ele tava fazendo isso em outra escala, sim, né? Sim, foi o progresso natural, né, Edu? Exatamente. Aí um dia a barca dele quebrou. A barca? O barco? Não, a barca Rio Niterói, é barca. Ah, sim. A barca dele, porque nessa altura ele já tinha comprado... Ele era dono da barca e fazia preço diferenciado. a barca onde ele tinha os negócios dele, quebrou e foi pro estaleiro. Nessa altura ele devia ter feijoada no sábado, já tava uma loucura, né? Aí ele teve que ir na Antártica, que era um dos clientes dele. Ele foi até a Antártica com a barca? Ele foi até a Antártica. Caralho, meu, ganhou meu respeito. Mano, o nome da barca, cara. Barão de Tefé? Não. O que acontece? Ele foi na Antártica avisar, olha, a barca tá no estaleiro, não vou poder fazer os seus anúncios. Mas como assim, cara? Era uma barca mesmo? Era! E ela foi pro estaleiro e acabou-se o transporte entre Rio e Niterói? Não! Acabou o negócio dele. Ninguém tinha de pedalinho, qual era? Pedalinho. Ele só tinha um esquema em uma barca. Ele tinha esquema com o comandante Silvestre. Era um esquema mesmo, não era uma coisa oficial. Com certeza, não sei, eu acho que não. Hoje em dia tem casa do pão de queijo na barca, não pode qualquer um sair vendendo coisa, né? Tem que ser não, afiliado. Não, mas deve ter casa do pão de queijo em todas as barcas, né? Sim, uma sim, coisa acordada com a barca. Hoje é uma coisa profissional, um negócio afiliado e tal, não é assim, o cara pode botar a caixa de som lá e vender feijoada. Pois é, mas então ele não se aproximou da administração das barcas e fez o negócio. Ele tinha um esquema mesmo. Ah, duvido que ele... É possível. Só acho melhor mudar de assunto, porque esse assunto é... Eu não quero discutir sobre ele. Vou botar o seu nome. Quem foi que falou? Foi o JP, é isso? Anota aí, ó. Advogado número 4. Pode continuar. Mas então, quando ele visitou a Antártica, o diretor lá falou assim, vem conhecer São Paulo, vou te apresentar São Paulo, você é um bom trabalhador, que papinho maluco, quero que cara. Você conheça São Paulo, que é a locomotiva que move este país. O cara era um baísta, né? Mas é verdade, né? São Paulo move todo mundo. Foi aí que ele conheceu São Paulo e viu que as oportunidades lá eram muito maiores. Foi morar num albergue lá, fudaço, e começou a futucar oportunidades em São Paulo. Até que ele foi trabalhar na Rádio Nacional. Ele teve um concurso pra encontrar locutores. Ele foi lá, ganhou, obviamente. E... Ele devia ir nesses concursos que nem a gente entra em votação pra melhor podcast, né, cara? Que ridículo, olha. Começa, hein? Ô, Lombardi! Oi, Silvio! Quando ele foi trabalhar na Rádio Nacional, é que ele conheceu o homem que iria mudar sua vida para sempre. Lombardi. Pensei que era o Pedro de Lara. Pedro de Lara, cara. Foi lá que ele conheceu Manuel de Nóbrega. Exato. Quem não conhece o Manuel de Nóbrega, pai de Carlos Alberto de Nóbrega. Isso. Carlos Alberto! Graças a nós. Que é o Carlos Alberto careca. É igual, cara, igual. O Manuel de Nóbrega, ele já era radialista famoso, ele tinha um nome, né, e tal. Vocês vão entender por que a Praça é Nossa é uma entidade viva no SBT. Nesse período, ele teve um contrato de 3 meses pra ficar em São Paulo e a barca tinha voltado a funcionar, ele ficou com receio de deixar o negócio dele lá abandonado. Uhum. Que ele tava enferrujando, né, no estaleiro lá. Então ele tirou o barzinho dele, todo o maquinário dele, geladeira, que já tinha geladeira, já tinha tudo, já tinha um buffet. De rodízio, né? E aí levou pra São Paulo e abriu um boteco, sabe? Uma portinha. Ele enfiou tudo dentro de um corredor. Excelente. E aí ele pegou como sócio o irmão da Hebe Camargo. Olha aí. Que todos conhecem desde sempre, né? E o que acontece? Aí é que a vida dele deu uma guinada. Um dia chegou um alemão pro Manuel de Nóbrega e fala assim, tem um negócio que vai mudar a sua vida. É o baú da felicidade. O que acontece? As pessoas pagam carnês durante o ano inteiro e no final do ano a gente entrega uma cesta com brinquedos para as pessoas darem de Natal. É que esse baú, exatamente, ele era pro Natal, né? Era como se fosse um consórcio. Consórcio, uma prestação. Exato. Né? Que você pagava antes. E aí você retirava o seu prêmio no final, né? O trouxa, ao invés de guardar o dinheiro na poupança, dava pro alemãozão. Sim. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Aí o Manuel de Nóbrega falava assim, eu não tenho dinheiro, não posso empatar dinheiro nisso e tal. Não sei o que. Ele falou assim, não. Você não precisa empatar dinheiro. Você faz o seguinte, você anuncia na rádio o baú da felicidade, fala pras pessoas irem lá e comprar e fazer isso. Ele fez uma parceria. Exato. Exato. Mas você paga o anúncio. O Manuel não podia simplesmente anunciar, tinha que pagar o horário, né? Isso. Os anúncios, fazer os anúncios. E o alemão cuidava de toda a administração do negócio e eles dividiam 50-50. É o famoso chá comigo, né, cara? Chá comigo. Faz o teu que eu faço o meu. Como um amigo meu costuma dizer, ele, o Manuel da Nobre entrou com o piruzinho. Na verdade, ele entrou com a bunda. Exatamente. Porque o que o alemão queria, além da publicidade, ele queria um nome pra ir à frente da parada, né? Porque o alemão que vende carnê não vende carnê pra ninguém, né, exato, cara? Exato. Ele é só pra um cara muito otário. Agora, o cara conhecido, ele realmente te convence. É que acontece. Passou-se 12 meses. Ou passaram-se 12 meses. O Manuel nunca foi lá visitar o negócio, que ele sempre, não vou, whatever e tal. E o alemãozão apareceu, né? O alemão bebeu tudo, cara. Tô imaginando aquele alemão dos trapalhões, cara. É, exato, esse mesmo. Não, pode crer. Bebeu todos os baús, cara, felicidade. Não tinha, o negócio não tava rolando, não tava, era uma falcatrua foda. E o Manuel, falei, tô fudido. Minha reputação vai pro lixo, porque eu falei o ano inteiro dessa merda e agora ninguém vai receber nada. Todo mundo foi tapeado. Ele me liga pro Silvio Santos e fala: me ajuda. Silvio, me ajuda aqui numa parada. Eu queria que você fosse lá e desmantelasse esse negócio como meu representante e avisasse as pessoas: eu vou devolver o dinheiro de todo mundo. Ou seja, Silvio, vai lá e apanha por mim. E o Silvio falou: não vou porra nenhuma, sai daqui, não, desculpa, mas eu não vou. E o Manuel ficou insistindo, vai, cara, vai ele lá. Ele falou exatamente assim: não vou porra nenhuma? Ele falou: não vou porra nenhuma, não vou porra nenhuma, você vai se f*** pra lá. Perto de mim não, sai, passa a vassoura dele. Não, é sério, ele deixou um recado lá no albergue que o Silvio morava. E foram vários dias, né? Vários, e tentando convencer, ele encheu tanto o saco dele que ele, tá bom, tá, eu vou. Primeiro que ele perguntou onde é que é o baú da felicidade, cara, o nego apontou pra um porão, um subsolo. Tava enterrado. Um corredor. O baú tava escuro, enterrado. Nojento. Era uma salinha no fundo de um corredor subterrâneo. Tinha duas caixotes como mesa, uma secretária ajudando e o alemão lá. Calcule essa secretária, meu irmão. Cara, esse era o baú da felicidade, cara. Era um alemão jogado no chão, bêbado, a secretária fazendo as unhas do pé, com o pé em cima da mesa. Exatamente. E aí ele expulsou o alemão de lá, primeira coisa que ele fez, né? Deu-lhe um tapa que nem o Didi Mocó, né? Pá, pá, pá! Sai daqui, amigo! E falou: bom, eu vou então reverter a situação, vou ajudar o Manuel e vou devolver o dinheiro de quem vier aqui. Vou ficar aqui cuidando dessa parada. 4 ou 5 dias depois dele fazendo isso, olha só, cara, a mente do cara trabalhando. Ele olha: esse negócio pode dar certo. Ele só está mal administrado. Porra, quem não perceberia isso, né, cara? O alemão caído de bêbado e a dona Jupira lixando o pé em cima da mesa. Ele falou pro Manuel, eu vou reverter essa situação. Mas, ô, Manuel, eu vou fazer esse negócio dar certo, tá ouvindo? Eu não vou devolver o dinheiro, não. Eu vou fazer isso funcionar. Começou a trabalhar. Então vai dar certo. Conseguiu, entregou a mercadoria de quem devia e tal. Ano que vem, vamos fazer outro diferente. Não vamos dar brinquedo, vamos dar jogo de jantar. E aí, cara, o filho da mãe começa a trabalhar pra fazer o troço funcionar. E ele começa a sair na rua pra anunciar ele mesmo, com a voz dele. É o cara. Carneiro do baú, vamos lá, tem brinquedo, tem boneca, tem o corpo de um alemão. Oh, não tem, eu joguei. Nessa época, ele começou a se enveredar por essa parada de circo, pra fazer dinheiro com isso. E aí ele precisava de um carro pra conseguir ir mais longe pra vender, porque ele aproveitava, ele ia lá, chamava o povo, fazia o espetáculo, juntava aquela cabeçada, e aí no final ele: olha, tem um carnezinho aqui, se você quiser levar, não sei o que lá. E vendia o carnê. E aí ele queria um carro pra ir mais longe, pra ter uma maior facilidade de locomoção e tal. Só que ele não tinha grana pra comprar o carro. Uhum. E aí ele fez um acordo, veja vocês, com um político. Olha aí. Olha isso. E o político comprou o carro pra ele. E em troca, ele faria propaganda do político. Olha, por que não? Hoje em dia, isso seria um escândalo inacreditável. Tava lá, né? Fez um serviço em troca de um bem. Exato. E nessa época, cara, ele trabalhava que nem um filho da... É verdade. Porque ele tinha encomendado quantidades de produtos pra sair o preço mais barato. Tantas panelas, tantos bonecos, tantas bolas. Então ele já tinha o dinheiro dele investido ali, né? E tinha que vender os carnês, porque senão não teria como pagar a parada. Exato, né? E aí nessa época ele tomava injeção de biotônico Fontoura na veia. Era negócio agressivo, cara. Pra ter gás, pra ter pique. Porque ainda tinha que fazer propaganda política também. Porque tinha que fazer propaganda política, fazer showzinho, trabalhar na rádio. Ele caramba. Perdeu a oportunidade, então, de, pô, inventar o Red Bull, né, cara? Tá vendo? É, e deixou essa passar. Ô, Lombardi! Oi, Silvio! Mas aí, um belo dia, depois de 2, 3 anos botando esse negócio pra frente, o Silvio fez uma encomenda de 40 mil bonecas e 20 mil jogos de jantar. Nossa. Entenda que essa boneca, ele desenhou. Exato. Essa é uma loucura. Você imagina caraca. Uma boneca desenhada pelo Silvio Santos. Que devia ser, cara? Tá aí a origem da vovó Mafalda, né? Ué, era isso, eu sentava na boneca. Mas nessa hora, o Manuel de Nóbrega apavorou. Tô fora. Ele falou, você tá maluco? 40 mil bonecas. Como é o cara que... foi na estrela, bateu na porta da estrela. É, foi. Olha só, foi eu fiz essa boneca, vocês podem fazer pra mim 40 mil. 40 mil. Mas sério que ele fez o design da boneca mesmo? Fez, ele desenhou. Deve ter sido aquela graça, né, cara? É. Boneca mate-me, por favor. Boneca mate-me, por favor. É, a boneca chega, você puxa a cordinha e ela... Me mata, por favor! Me Mas aí, o Nóbrega falou, cara, tá muito grande pra mim, eu não tenho como arcar com essa dívida, tá fora do meu ambiente, eu não entendo nada disso, fica pra você com o baú. Um dos argumentos até que ele usou pra sair, eu nunca pisei no baú da felicidade. Exato, é verdade. Ele nunca foi lá conhecer. Eu não quero mais saber, eu não quero dinheiro nenhum dessa parada, e aí ele não queria nada, mas o Silvio Santos falou, não, eu vou pagar a tua parte, né? Enfim, ele pagou, é proporcional ao que ele... Exato. Não pagou o negócio, pagou o serviço do serviço trabalho que ele fez, né? Porque o Manuel insistiu, não quero nada, fica tudo pra você, é teu. E cara, filho dele deve adorar isso, né, essa deve ser a história do Natal. Todo mundo. Toda família tem sua história de, né, nós poderíamos ser ricos, mas estamos na merda. Exato. Né? A história da minha família é que meu avô tinha um restaurante em Ipanema, em 1940, sei lá. E aí, um cara foi e vendeu pra ele um terreno em São Conrado. Oh. Ah, antigamente vinha com um papel escrito vale um terreno em São Conrado, alguma coisa assim. E o terreno era equivalente ao Golf Club que rola lá puta hoje. E aí, cara, meu avô simplesmente perdeu esse pedaço de papel que dizia que ele era dono de metade de São Conrado. Todo Natal, até ele morrer. As pessoas lembraram ele disso. Cara. O meu tio chegou a um ponto de escrotidão de um ano dar de presente pro meu avô um conjunto de casaco e calça de moletom que tinha bordado um cara jogando golfe. Outra coisa que ele fazia, que é bem... Silvio Santos, né? Não. Era contratar pessoas que ele considerasse competentes e trabalhadoras. Cara, isso é espetacular. Ele ia, sei lá, numa repartição pública, num cartório, qualquer lugar, assim, se ele visse um cara que fazia bem o trabalho, que atendia ele bem, que era um cara que tava ali não se arrastando, né? Exato. Ele, ó, o dia que você não quiser mais trabalhar aqui, você pode me procurar. Eu tenho emprego pra você. Que foda, né? E esses caras, cara que trabalhava em repartição pública, office boy, esses caras todos que ele falava, dava o cartão dele, viraram diretores, até vice-presidentes das empresas dele. É, né? O Gugu Liberato é um caso, né? Assim, ah, o Gugu também. Mais era. Conhecido. Ele era office boy do SBT. Caraca! E chegou lá. Isso é impressionante, Silvio Santos, que ele foi um cara que ficou milionário, o que já é uma parada absurda, né? Uma pessoa que sai do nada uhum. e vira milionário, né? Assim, já é um mérito o cara conseguir isso sozinho. É claro. Mas o cara, ele ficou milionário e transformou centenas cena, se não milhares de pessoas, e pessoas ricas ou milionárias também. Exato. É claro que essas pessoas têm lá seu mérito, o cara não dava oportunidade pra Zé ou ela. Exato, ele via um bom trabalhador e dava oportunidade. É, cara, é muito maneiro isso. Silvio Santos, segundo ele, em entrevista, ele tinha a seguinte estratégia: nunca tirar um tostão das empresas dele. Ele vivia do dinheiro que ele ganhava como animador. Isso é foda. O cara era dono do Baú da Felicidade, do Bingo, da Barquinha. Exato. Mas ele não vivia, vendi X, esse é o lucro da empresa, esse é meu lucro. Exato. Né? Ele não fazia assim. A empresa tinha lá o caixa dela e ele tirava um salário. Que equivalia à atividade dele. A função dele. E aí ele fez isso a vida inteira, cara. Faz isso até hoje. O lucro da empresa dele é tudo reinvestido na empresa. Exato. Né? É assim que ela cresce. Se você tiver um lucro, ficar vivendo disso, você fica que nem aquela padaria da esquina que tem o mesmo letreiro lá há 20 anos. É, isso, né? É interessante, porque hoje em dia o SBT é uma mega, né, empresa com o grupo SBT, um grupo, né? É muito fácil você imaginar que o grupo SBT reinveste pro crescimento do próprio grupo. Exato. Mas isso na visão de um comerciante, de uma pessoa, é que é o diferencial. Exatamente. Né, cara? Exatamente. Muita gente abre um negócio e não tem essa visão de reinvestir tão pesadamente no negócio. Compra lá uma máquina de fazer fralda, sei lá. Né? Vendia pra fazer no Gugu. E aí o cara comprava ele só tinha isso, era fazer fralda. A empresa morre nisso, fazendo fralda. Exatamente. Olha só, ele tem 33 empresas, cara. Movimenta 1,6 bilhão de reais por ano. É isso, o não. SBT deve valer 1 bilhão a 1 bilhão e meio de reais, mas o Silvio só vende por 2 bilhões, tá certo? 2 bilhões você compra. O Silvio Santos, ele é a pessoa física que paga o maior imposto de renda do Brasil. É, pô, é verdade. 15 milhões de reais. Silvio Santos deixou com o Leão no ano passado. Olha, caraca. Aí, que bonito. Mas não foi à toa. Prestem atenção agora na mente de Silvio Santos como empresário, cara. Ele alugou 2 horas de programa na TV Paulista, TV local, de um domingo, pra anunciar o baú. Ele precisava anunciar o baú. Ele não podia só ficar indo de cidade em cidade, praça em praça. Ele vou comprar um horário na TV que atinge milhões de pessoas ou milhares de pessoas. Exato, o crescimento, né, da parada. Normal, né? Exato. É o que acontece. Eu não posso ficar 2 horas só falando de baú da Felicidade. Porra, né, cara? Isso seria um absurdo, né? É que nem você ficar 2 horas falando de uma máquina de suco, por exemplo. Que nem hoje. Em loop, né? ou de uma máquina fotográfica 7 em 1. Exatamente. O que acontece? Ele vou criar uma empresa de publicidade para agenciar anunciantes no meu programa. E ele começou a trazer o que ele fazia na barca, ele começou a fazer na televisão. Eu tenho uma programação, eu tenho o meu baú aqui que eu anuncio e eu trago outros anunciantes que sustentam o programa e fazem o negócio funcionar. E aí ele começa a sortear coisa, né? Aquele negócio. O baú da felicidade já era algo mais, bem mais elaborado do que no início, né? Ah, você já ganhava casa. É, ele começou a sortear uma casa por mês. Aí já virou um negócio mais, né? Profissa. Mas exatamente, mais rebuscado do que simplesmente você ganhar uma boneca no Natal, né? Exato. E é o formato que é hoje em dia também. Olha, eu não sei como é que é hoje em dia, eu vou te dizer que eu não tenho formato. Pelo que eu entendo, e o Silvio Santos me corrija se eu estiver errado. Porque eu nunca entendi como é que funciona o Baú da Felicidade. Pelo que eu sei, você compra o carnê do Baú da Felicidade. Tá certo. Pode continuar. Paga durante 12 meses. Isso. Mas tem que pagar rigorosamente disso. Rigorosamente, pra ter direito, no final do período, a resgatar o valor que você pagou em produtos na loja do Baú da Felicidade. Isso. Muito bem. E concorre aos sorteios que ele faz. Exatamente. Direto. Exato. Entendeu? Então, o título de capitalização é que você tá concorrendo a prêmios extra, a casa, carro. Qualquer banco faz isso, tenta vender pra você esses títulos. Ou seja, ele pega a tua grana, que você paga adiantado, investe no mundo inteiro. Exato. Dora, ouro, bolsa de valores, cavalo, o que tiver, ele bota a grana. É a controvérsia, viu? E aí, depois de 12 meses, ele devolve o seu dinheiro corrigido por uma taxa ridícula. Não, pô. E você pode pegar coisas que ele comprou muito mais barato do que tá te vendendo. É genial, cara. É genial, porra. Ô, Lombardi! Oi, Silvio! Ele, quando começou a sortear a casa, ele tinha que comprar todas as casas antes. Não podia sortear um negócio que ele não tinha. Fazendo o negócio certinho. Então, o que acontece? Ele tinha dificuldade, por quê? Ninguém vende 12 casas num lugar só. Então, cada casa custava um preço, era uma merda. foda. Isso não tava sendo bom pro negócio dele, ele procurou, como é que eu posso otimizar isso? O ideal é que eu comprasse um lote e tivesse, né, as casas todas ali, que iam custar baratinhos, etc. Então o que que ele faz? Ele cria uma empreiteira pra ele construir as isso casas. Isso é muito foda, cara. O cara resolveu o problema dele. Porra. Aí o que é que eu faço? Eu construo 12 casas, compro esse lote aqui, construo 12 casas, sorteio no baú, e o resto do ano que os caras vão ficar coçando o saco, continua fazendo casa e eu vendo. Exato. Por que não, né? Exato, exato. Olha aí, mais um negócio servindo ao negócio dele, à empresa mãe, né, o grupo, e ainda fazendo, se sustentando, né? Outro exemplo disso é que ele tinha que ter carro pra levar os vendedores, né? Porque o negócio tá crescendo, né? A gente não tá explicando tudo, né? Mas tá crescendo a passos largos. Exato. Então ele tinha vários vendedores do Baú da Felicidade que iam de porta em porta vender os carnês, né? Ele não ficava só esperando acontecer na televisão, esperando que o cara fosse lá comprar. Exato. Ele mandava os vendedores pras pessoas, né, cara? Ele fazia por onde acontecer, né, cara? Ele tinha uma pequena frota de Kombis. Mas ele gastava uma grana e perdia muito tempo dos vendedores quando uma Kombi ficava parada. E a oficina, né? Porque era vendedor que não tinha como ir pro lugar, né? E ele tinha que pagar. Então ele falou, olha, vou resolver meu problema comprando uma concessionária da Volkswagen. Olha aí. Porque agora eu compro as Kombis pro baú a preço de custo. Exato. A manutenção das Kombis vai ficar muito mais barata. Claro. O baú continuava pagando, né? Não era de graça. É claro. Mas o preço era diferenciado. A concessionária era dele, pô. Exato, do grupo. É. E é por isso que até hoje, eu não sei se hoje em dia ainda é assim, mas durante muitos anos, qualquer carro que era dado no SBT era Volkswagen. E da concessionária dele, porra. Cara. Olha só. É, mas olha só. Isso é uma teoria de crescimento de empresa. Agora não me recordo se é vertical ou horizontal. Diversificação vertical, se eu não me engano. Esse tipo de estratégia hoje não é aconselhada a grandes conglomerados. Porque você está vinculando todas as suas empresas. Quando dá merda numa, dá merda todas ao mesmo tempo. Uhum. Então, como diversificar, forma de diversificação de negócio, esse tipo de coisa hoje em dia não é mais recomendada, né? É mais recomendado você fazer um negócio que não tem nada a ver com o teu negócio inicial. Tipo não, assim, um fabricante de sorvete que monta uma fábrica de cobertor também, entendeu? Esse é um exemplo clássico para suprir demandas, enfim. Então, isso hoje em dia é uma teoria, é uma política que não é recomendada para grandes conglomerados. Não, mas entenda, no caso dele, cada empresa dele funcionava independente do serviço. Funcionava independente, mas o maior cliente de uma empresa era a outra empresa dele também. Exato, entendeu? Exato. Isso hoje é considerado de alto risco. Mas o baú era um cliente forte, cara. Porque o baú pois nunca... Pois é, cara. Mas o momento que o baú for pro espaço, quebra tudo junto, entendeu? É, isso era a década de 70, 60, claro, 70, claro. Né? A loucura é que ele fez isso intuitivamente. Intuitivamente. Ele formou, não estudou, porra nenhuma. Não fez nenhuma escola de negócios, nem nada. Exato. Cara. O cara foi no know-how da rua. Também, quem era o concorrente dele, cara? O Chacrinha. Que no máximo fazia buzina pra concessionária dele. Tem outros exemplos. Teve uma época que o governo ameaçou acabar com o baú, aí ele começou a vender financiado eletrodoméstico nas lojas dele e tal, não sei o quê. E aí o que acontece? A pessoa financia com você um eletrodoméstico, só que o imposto você tem que pagar à vista. E o cara vai te pagar em 12 meses, 18, um negócio assim. Também por causa disso acabou criando a financeira dele. É, entendeu? O Banco Pan-Americano. Pra facilitar ainda mais esse negócio. Ele tem um mega hotel no Guarujá. Mega hotel. A Bárbara já trabalhou lá. O bagulho é gigante, brother. É imenso. Aquela cidadezinha mequetrefe. O Azaghal ficou frustrado com a pérola do Atlântico. Cara, olha só. Eu Santos e o Guarujá, o litoral paulista, eu posso dizer, ele é uma grande frustração pra mim. Por quê? Porque quando eu fui pra Santos visitar meu amigo de longa data, Tucano, eu tinha um sonho de conhecer o Ilha Poxá. Que isso? Cara, o cara não sabe o que é o Ilha Poxá, cara. Ó, olha só, vai ter que rolar o Nerdcast biográfico do Bolinha. O Nerdcast conhecer o Ilha Poxá. E o Ilha Poxá não é nada, não tem todo aquele glamour que tinha do Bolinha. Não tem, cara. E aí a gente foi conhecer o Guarujá, que é a pérola do Atlântico, como eu tô vendo. E é horroroso. Guarujá é horrível. Que é isso? Não, não é horroroso. É que, assim, o Guarujá tem uma estreita faixa de cidade. Litoral. Né? Uma quadra asfaltada e vai pra dentro... Você tem o litoral asfaltado e com... milionários paulistas, sabe? Nair Bela, Bicamargo, toda essa turma. Pelé, Silvio Santos. É. Exato. E aí? E aí a rua de trás do litoral vira um mega terra. Subúrbio. É rua de terra, é. Não tem nada, cara. É inacreditável. Olha. Aí ele me solta a pérola. Isso é o Guarujá? Maldito Luciano do Vale. Silvio Santos na Globo. Olha aí. Quem diria? Quem? Quando eu li isso, eu caí pra trás. É verdade, cara. Ele chegou a ter um programa de 8 horas na Globo. Olha isso. 8 horas de duração no domingo. Era dele, cara. Era de Silvio Santos. Incrível. Ele que criou a Silvete, né? As assistentes de palco dele eram Silvete. Silvete. Ele não começou na Globo, né? Ele começou em outra TV, foi trazido pra Globo, porque a Globo sempre teve essa política de, pô, a galera que tá fazendo sucesso, trazer pra cá, né? Hoje em dia a Globo tem a política de trazer e destruir, né? Nós vamos trazer esse sucesso de outra emissora e acabar com ele. Mas você tá tirando a concorrência, né? Exato, você tá dando um golpe na concorrência. O que aconteceu é que ele tinha um programa na TV Paulista, como eu falei, e em 1966, a Globo comprou a TV Paulista. E aí, absorveu o Silvio Santos. Fez um contrato de 5 anos e botou ele pra trabalhar. Agora você está na Globo. 5 anos depois, em 71, o contrato dele tava acabando e na hora que ele foi renovar, alguém da Globo chegou e falou assim, não, olha só, a Globo tem uma nova filosofia e nós estamos acabando com a nossa programação popularesca. Toma. E foi no saco do Silvio Santos, né, cara? Se você quiser continuar na Globo, a gente tem que rever esse contrato completamente, fazer outra coisa completamente diferente. Ele sabia que o ouro tava no povo. Exato. O ouro dele era o povo, ele sabia falar com o povo. Tá aí a Globo hoje, né, cara? Tá aí a Globo hoje, teve que se render ao popularismo. Luciano Huck. Exatamente. Pô, Faustão, né, cara? Fantástico. Veja você. Veja você. A revista digital que era tão, né, cara? Hoje em dia... É, for dummies. O Silvio Santos falou assim, bom, se esses caras querem que eu mude, eu não vou mudar. Eu sei como é que eu vou trabalhar, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar a Record. Mas isso tinha um probleminha, até porque no contrato dele com a Globo, dizia que ele não poderia ter uma emissora de televisão. Não, sim, mas isso, ele tava acabando o contrato. Tava acabando. E aí ele quis comprar a Record. Aí eu vou comprar a Record, estavam vendendo 50% das ações, ele falou assim, beleza, vou comprar. Vou fazer meu próprio canal de televisão. Calma. Só lembra que nessa época não dava pro cara simplesmente não. Pô, vou fazer meu canal de televisão. Não dava, ele precisava era uma concessão do governo, estamos falando do governo de ditadura e de tudo mais, era uma concessão do governo. E lembrar que imprensa naquela época tinha controles, mídias em geral tinham controles, então não era o cara chegar e, vou fazer minha com certeza, ele precisava da concessão, até hoje precisa. Pois é. Mas o primeiro passo era adquirir uma emissora de TV. Então ele tava buscando esse assunto, mas aí o grupo Gerdau veio e comprou 50%. Ficou dando metade da Record e aí a janela fechou. Quando o Roberto Marinho soube que o cara tava querendo comprar a Record, ficou maluco. Ligou pro Silvio Santos e falou: eu, Roberto Marinho, faço questão que você continue aqui conosco na Globo. É claro, né? E aí assinou o contrato nos termos do Silvio Santos. Que coisa, né? O mundo dá muita volta, né? Que maneiro. Veja isso. E é o que aconteceu. 6 meses depois, a Gerdau botou os 50% à venda. Aí o Silvio Santos... Puta merda! Tava lá a cláusula. Não pode ser dono de outra emissora, exatamente. Claro, pô. Como é que vai trabalhar numa parada de ser dono da concorrente? Sim, pois é. Tu vale pra qualquer negócio, pô. E aí o que acontece? Ele... arranjou um Laranjovski. Silvio, não fui eu que falei essa não, hein? Eu tô só escutando aqui. É só vocês não falarem que o meu testa de ferro foi o Joaquim Sintra Gordinho. Exatamente, o Gordinho, esse é o sobrenome dele mesmo. Peraí, vocês lembram de um desenho chamado... Bicudo. Bicudo. Gordinho. chamava ele. Eu trabalhei com um cara que o sobrenome dele era Boquete. E ele fazia questão de se apresentar como Boquete. No meu colégio tinham três Guilhermes. Ia lá o ônibus do colégio chamando. Atenção, Guilherme Briggs, ônibus escolar. Guilherme Jenkel, sua mãe espera aqui na não sei o que, na entrada. Guilherme Punceta. Sério, Punceta. Aí eles começaram a falar Punceca, Punceta. Não, pode falar, é Punceta mesmo e pode chamar. Então, mas depois de anos falando isso, o colégio se acostumou. Então a gente sabia quem era novo no colégio quando se assustava quando se falava Punceta, entendeu? Todo mundo já tinha acostumado. Enfim, desculpa. Punceta é um negócio terrível, né, cara? É, quando a vagina peida, né? Exatamente. O Gordinho, num extremo ato de lealdade, comprou 50% da Record e guardou no bolso pro Silvio Santos. Exato. Deixou isso em segredo, óbvio. E aí, quando o Silvio Santos se livrou do contrato, tava lá. 50% da Record era dele. Isso. E aí começou a luta, de fato, pra ele conseguir uma concessão de um canal de TV. Que, a princípio, não era bem vista aos olhos de certos políticos. Vale lembrar que, por enquanto, esses 50% eram do Silvio, mas ele não mexeu. Mas peraí, ele ficou lá na Record. 50% da TV Record. Ou ele comprou 50% das retransmissoras que a Record tinha? Não, da TV. Da TV. E aí, quer dizer, o que acontece? Todo mundo lutava por um canal de TV. Jornal do Brasil também lutava por um canal de TV e tal. É, essa era a época, né, que tinham 6 canais. Exato, né? Até porque o dial da televisão saía até o 12. Exato, exato. Não podia ter muito mais do que isso. Não é igual hoje, que você pode botar no a cabo qualquer porra. Exato. Não? Ele mandou fazer um business plan, que é algo que todo mundo aprende na escola de negócios, né? Antes de você fazer um negócio, você apresenta todo o planejamento de como ele vai funcionar, qual é o lucro que ele vai dar, quanto tempo vai levar para dar lucro, o que, que ele pode fazer. Assim, é todo o plano, tudo que você tem planejado para aquele negócio dar certo. O business plan dele era algo sem precedente na história da televisão. Por quê? Ele fez um plano de negócios daquela forma em que todas as empresas dele sustentavam o canal de TV. A emissora dele seria sustentada sem nenhum anunciante externo. É, porque os canais de TV que existiam, tinham um grande problema, que eles eram deficitários, né? Eles não conseguiam dar dinheiro, sei lá, fora Globo, o resto era capenga pra caralho. Exato. E aí o governo tava abrindo nova concessão e não queria dar um canal pra um bunda mole que não ia conseguir fazer o negócio funcionar. Que daqui a pouco ia tá pedindo dinheiro pra eles também pra sustentar o negócio. Exatamente. O que o Jovem Nerd tá querendo dizer é o seguinte, não é que o canal não ia ter nenhuma propaganda externa, é que o canal seria capaz de se sustentar, mesmo que ninguém quisesse fazer propaganda lá. Né? Exato, exatamente. Ninguém tinha um plano desses. Ninguém, cara. Era uma coisa inédita. Isso assustou muita gente. Caraca. Então era um ótimo plano de negócio. Mas acho que a princípio não deu certo, que o governo deu pro Jornal do Brasil, né? TV Excelsior. É porque, cara, não basta você ter um ótimo plano de negócios, né? Exato. Tem que ter muita amizade. Estamos falando do Brasil e estamos falando de época da ditadura, né? Exato. Ô, Lombardi! Oi, Silvio! O Jornal do Brasil conseguiu falir a TV em um ano, e aí sim, a resistência cedeu. Silvio Santos ganhou sua primeira concessão no Rio de Janeiro, no canal 11, olha aí quem lembra, sobre... Que era a TVS, né? A TV Estúdios Silvio Santos Cinema e Televisão Limitada, a TVS. Que eu achava que era TV Silvio. Vale lembrar que de uma em uma hora... Ele mostrava o boletim do presidente, né? É claro. Exatamente. Aí ele cantava. O Rafael Baldacci é coisa nossa. O general Golbery é coisa nossa. Eu cantava aos domingos para milhares de telespectadores. O Rafael era o deputado que opinava no Ministério das Comunicações sobre concessões. É, eu sou esperto. E o Golbery... da militar da presidência da República. Resultado poderia ser outro. Em 22 de outubro de 75, o presidente, o Ernesto Geisel, Deus o tenha, assinou o decreto que outorgava o Canal 11, TVS, a Silvio Santos, eu e Silvio, seu da Globo, no dia 5 de janeiro de 76. Tá certo? Tá certo, sim. Posso marcar? Quer dizer, ele tinha pouco dinheiro para a implementação da TVS, então eles tiveram que alugar um prédio no pé do morro em frente a um matadouro. É, foi aquela sucatada. Sucatada. Ele usou muito da estrutura já existente, inclusive os funcionários. Ele absorveu a estrutura já existente. Claro. Por isso que ele conseguiu também, logo com que foi dado a concessão para ele, já tá no ar. Ele não teve muito tempo de preparação, ele já foi logo pro ar. Exatamente. Ele primeiro foi de 6 da tarde à meia-noite. Isso. Depois de meio-dia à meia-noite, né? Tinha programação que ele trazia e tal, não sei o quê. Comprava. Imagina se ele já tivesse conhecido Chaves nessa época, cara. Ia ficar de 8 da manhã e 6 passando Chaves e Chapolin. Ah, mas ia mesmo, com certeza. Em 1981, ele conseguiu a rede nacional, nasceu o SBT. O SBT, uma rede é composta de diversas emissoras, né? Teve a Tupi, foi pro Brejo. Aham. E aí a Tupi tinha 7 concessões, né, no Brasil. Aham. E aí, quando ela faliu, essas concessões ficaram soltas por aí. Aí foi uma... Eu não queria pegar. E aí o Silvio Santos conseguiu o canal em São Paulo, o canal 4, uhum. E conseguiu outros, né? Ele conseguiu alguns canais. E na mesma época, o Bloch conseguiu o canal 6, é, exatamente, Rio. Da Manchete. Só que o Bloch levou anos pra conseguir botar a TV pra funcionar. E o Silvio conseguiu, de cara, entrar com o SBT. Em 1983, o SBT ele já era chamado de Sistema Bozo de Televisão. É, porque era 8 horas de Bozo por dia, né, cara? 8 horas de Bozo, cara! Era o dia inteiro de Bozo naquela porra. Mas o cara, a ideia dele não era simplesmente atochar Bozo no rabo da galera até não aguentar mais. Ele queria pegar as crianças, cara. Exato. Ele queria que a criança visse a propaganda e ficasse assim, eu quero. É, o Michael Jackson também queria, cara. Michael Jackson queria. Silvio, pô, censura essa parte aí, cara. Censura essa parte aí. É, ligaram uma vez pro Bozo, uma criança, ligou e mandou o Bozo pra puta que eu pariu. Eu lembro disso. Foi na TV Pau. Já tínhamos um problema com o próprio nome, né? TV Pau. O Bozo foi até 91 no ar. O meu Chaves na época era Gangue dos Dobermans. Vocês lembram da Gangue dos Dobermans? Tinha o retorno da Gangue dos Dobermans. Era e também tinha o Homem Cobra. Eles faziam assalto a banco com os Dobermans, é isso? É, isso aí. Boa, é a Gangue dos Dobermans, o retorno da Gangue dos Dobermans e tinha também o Homem Cobra. Oh, olha, então, tinha vários filmes tosquíssimos no SBT, cara. É. Esse dos Dobermans, ele passou muito mesmo, cara. Não, e o Silvio Santos até ria, cara. Ele fala, sim, vocês não podem perder, mais uma vez, a Gangue dos Dobermans. Ele ria. Eu lembro. Ah, e começou a briga com a Globo, né, cara? E ele abriu essa briga falando, porque esse negócio de um não podia falar do concorrente, até hoje, né? Vocês não podem falar. A briga é séria. Você sabe que parece que eu ouvi dizer que, mas eu não tenho certeza, uh-huh. Tá no livro, uh-huh. Que o Roberto Marinho... Tempo esgotado. Muito obrigado. Até a próxima semana. Um abraço. Pode sair por ali. Nessa guerra de audiência com a Globo, o Silvio fez história quando ele citou a novela da Globo no programa dele e não quis fazer nenhuma concorrência com a novela. Ele começou... Eu lembro perfeitamente dessa parada. Eu porque eu assistia a SBT direto. Uhum. Eu era junkie da SBT. O Azaghal nasceu pra ser paulista, bro. Ele ia domingo almoçar no aeroporto. Ia no shopping center, não gostava da praia. E SBT. Pô, eu assistia tudo, Porta da Esperança, Cidade contra Cidade, adorava. Mas competir com a novela das 8 sempre foi uma loucura, porque a novela das 8 é campeã de audiência desde sempre. É. Ele simplesmente absorveu isso na propaganda dele. Silvio Santos, você está vendo aí na pauta o texto? É, estou vendo aqui. Muito bem escrito. Como o Silvio Santos anunciava? Uma boa caligrafia sua, muito boa letra. Logo depois da novela da Globo, vocês poderiam assistir ao filme sensacional. É, tá errado, era uma série essa porra. Mas tudo bem, filme sensacional, Pássaros Feridos. Não precisam deixar de assistir a novela. Vejam a novela e depois vejam o filme. É um filme muito bom, um filme que eu já assisti várias vezes. É a história de um padre que se apaixona, não é o Claybon, mas esse filme... Mas esse filme só vai começar depois que a novela da Globo terminar. Eu vou entochar a Pantera Cor-de-Rosa até a porra da novela acabar. Mas é verdade, cara. A Globo era uma série, né? Passou uma semana, né? Vários capítulos. Pássaros Feridos. E a Globo, ela esticava o Jornal Nacional pra que a novela acabasse mais tarde pra o Silvio Santos. Só que o Silvio Santos metia desenho da Pantera Cor-de-Rosa em loop até acabar a novela. Quando acabava a novela, pá! Corta a Pantera Cor-de-Rosa e tum! Caralho, que bom, cara. E o Pássaros Feridos... Olha só! Eu assisti mais de uma vez. O Pássaros Feridos, cara, foi um sucesso tão grande que eu lembro que terminou de passar a série e no dia seguinte, recomeçou. E ela passou 3 vezes seguidas, cara. E aí ele teve a brilhante ideia de fazer isso com Chaves. É porque eu acredito em vida após a morte. Eu lembro que no SBT tinha estado muito maneiro. Tinha a sessão das 10, que era depois do programa Silvio Santos. Uhum. E depois tinha a reprise da sessão das 10. Encheu a programação e passou o filme 2 vezes seguidas, cara. Ai, que excelente. Além do Pássaros Feridos, que só parou de passar no SBT porque a fita arrebentou, né? Agora, pros saudosistas, tá passando Pássaros Feridos na TCM. Sensacional. Não sei se vocês lembram de outro seriado que foi icônico no SBT, que passou milhões de vezes também, que era do nosso querido Kunta Kinte. Raízes, cara. Raízes. Kunta. Em 88, o Silvio teve um problemão de saúde. Ele ficou lembro. Sem voz. O que é terrível, né, cara? Porra, imagina. É que nem o Saruman perder a voz. Exato, né, a voz era tudo, né? E foi até emocionante. Teve um dia que ele teve que sair, não saía. Não, eu lembro, cara. Abriu a boca e não saía nada. O Banshee perdeu a voz uma época. Entrou em depressão, né, cara? E ele teve que ir para os Estados Unidos fazer uma operação na garganta, cara. Foi um problema sério mesmo. E aí o nego falou que ele tava com câncer, que tava com AIDS, que ele tava saindo com sei lá quem. Quando ele voltou, ele chamou um monte de gente pro programa pra dizer exatamente, abrir o jogo. Olha, eu tive problema na garganta e eu tô tomando remédio e tal. Foi emocionante essa parada, né, a volta dele, né? E aí ele chamou uma galera, inclusive Sérgio Malandro, pra ir lá fazer perguntas pra ele, né? É o jurado. Ele chamou o Sérgio Malandro. Sérgio Malandro era jurado do jogo de calor. Sérgio Malandro mandou essa. Quando, como e onde o senhor perdeu a virgindade? Você quer que eu responda? Tudo bem. É, foi na rua Ubaldino Ribeiro, próxima à rua Riachuelo, no Rio de Janeiro. Eu tinha só 14 anos e foi com uma francesa que era a alegria da garotada. Perfeita resposta. Que foi um momento de mega sinceridade do Silvio total, Santos. Total, né, total. Além dessa doença sinistra, o Silvio Santos tem uma doença que acompanhou ele por muito tempo, não sei nem se acompanha ainda. A calvície. Não é a calvície. Não é. A calvície. A revista Melodias, os caras estavam fudidos, não vendendo nada. E aí eles fizeram essa brincadeira de botar uma foto do Silvio Santos careca na capa. Autorizado por ele. Isso, exato. Ele falou, pai, vai. Ele é um zoador foda, cara. Porra, não. E aí ele topou, e aí a revista vendeu como nunca, né? Foi aí que eu comprei o Adobe Photoshop. Eric sabe disso, mas comprei. Mas foi um... Virou um mito que o Silvio Santos é careca, né? Que usa peruca. Até hoje, né? Não, mas peraí. Outro dia, aquela Maísa... Puxou o cabelo dele e disse que era peruca. É, e saiu o cabelo, cara, na mão dela. Não saiu, não. Ela deu uma puxada e o tufo foi junto com a mão dela. O cara que tem quase 80 anos é aceitável que seja careca, né, cara? Claro, pô. Hoje em dia... Se tivesse aquela cabeleira toda, ia ser, pô, de estranhar. Mas não dá pra saber. Ele teve uma outra doença que chamava edema de Quinque. Sabe o que é isso, Jovem Nerd? Era alergia a perfume. O cara tem uma alergia a perfume foda. Era ser cesóide no SBT. Ninguém que entrasse no palco, fosse cruzar com ele, ou que trabalhasse, que cruzasse com ele, podia usar perfume. É. Porque o nariz dele apodrecia, cara. Ah, cara, mas ele não tinha como controlar, ele não tinha como controlar a plateia. Não, a plateia não. Aquelas caravanas lá de, pô, de não sei da onde, cara, tu acha que, pô, neguinho não viu com aqueles perfumes porreta? Ele tomava injeção de morfina no nariz, cara. Caraca. Justamente então porque, pô, o perfume das colegas de trabalho dele matavam ele. Estou de parabéns que estão vendo House direto, hein? House? É. Vem com essas doenças com nome esquisito aí. Ele se curou disso, ele conseguiu se curar disso. Ele teve uma crise foda. Agora ele usa aquela pulseira magnética no pulso, nada mais. É engraçado você falar desse negócio que ele abriu o jogo, contou quando perdeu a virgindade, né? E respondeu uma porrada de coisas ao vivo pro público. Porque o Silvio Santos, ele é um cara que ele sempre, assim, ele passa a impressão que ele é o seu amigo, né? Exato. Que ele é, assim, no programa um cara bem simples, né? Ele finge que ele não conhece as coisas. Exato, ele se faz de bobo, como né? Como é que é o nome? É Britney Spears. Parece que ele não conhece, né, cara? Você acha que ele é um cara simples, que não se informa. Exato, exato. Que tá alheio a tudo. Eu faço isso às vezes, eu vou conversar com o pessoal mais simples. Eu finjo que eu não entendo de porra nenhuma, cara. Mas porque senão eu vou ficar, não, já vi, já sei. Né? Tem mais, qualquer um que faça um aviãozinho de dinheiro e jogue pra mim é meu amigo, pô. Ô Lombardi! Oi, Silvio! Quando ele voltou dessa doença, né, depois de se operar, ele teve uma recepção tão calorosa do povo. Foi no Campo de Marte, carro de bombeiro, sei lá, e tinha milhões de pessoas lá pra dar tchau pra ele, pra dar oi e tal. São Paulo, né, cara? São Paulo. Mas aí... É sem sacanagem, eu quando era mais novo, eu não entendia que podia existir algum tipo de vida em São Paulo que não girasse em torno dos programas do Silvio Santos. Eu achava que domingo todo mundo em São Paulo tava em casa ou vendo o Silvio Santos ou tava indo pro estúdio assistir as gravações, ficar naquela rua, naquelas externas, lembra que tinha as externas do Gugu? Eu falava, só pode, não tem mais nada pra se fazer em São Paulo no Silvio Santos. Então ele teve essa recepção tão calorosa que ele meio que teve uma epifania, né? Ele já tinha um lance de trabalhar social antes, ele queria criar hospitais Silvio Santos, né? E até tiraram essa ideia da cabeça dele. É a filha dele que tirou a ideia. É a filha dele, né? É uma delas, né? Mas ela falou que a imagem dele poderia ser, por exemplo, ele quer atender uma pessoa, aí o cara morre. Exato. Mas você não tem como impedir que uma pessoa vá pro hospital e morra. Exato. Às vezes ela tá com uma doença grave, um problema, um acidente, e aí a pessoa vai culpar o Silvio Santos. É meio complexo esse sistema. Então, com essa epifania, ele pensou, será que o meu destino é a política? Ele tá tão popular assim? Será que eu posso cuidar do povo brasileiro a nível social? Então ele ficou com essa parada na cabeça dele. Obviamente, no que ele mencionou isso a alguém, milhões de pessoas mudaram dele. Ah, urubuzada, né? Toda. E aí começou, quer dizer, a fase política da vida dele. Tem muita história pra contar, mas a gente não precisa entrar em detalhes aqui, mas ele se candidatou a prefeito de São Paulo. É, foi um tiripõe miserável. É, não, mas o capítulo dele tentar ser candidato a presidente da República em 89 foi uma forçação de barra incrível também, né? Não, mas porque ele ia virar candidato, pô, a um mês da eleição. Não, mas doideira. Ia ser uma esculhambação do processo político, pô, sem precedente no mundo, né, cara? Tanto que não ia dar tempo de mudar na cédula, e ele explicava como era pra votar. Já que vamos trabalhar juntos durante o meu governo, preciso da ajuda de vocês agora no dia da eleição, porque o meu nome não vai constar na cédula. Não vai. Vocês, para votar no Silvio Santos, devem marcar no meio da cédula Correia. Aonde está 26, Correia. É Silvio Santos. Marquem o 26. Estarão votando no Silvio Santos? E fiquem certos, não se arrependerão. Isso é esculhambação violenta. É uma doideira, é, né? Porque o que acontece? Ele tava nesse tiripõe, esse entra e sai, se afiliava a esse partido, se afiliava aquele, e aí nego fazia pesquisa e o nome dele tava acima de Collor, acima de Lula, acima de qualquer... É o sonho de qualquer, né, cara? É, partido menor. E vamos lembrar que essa foi... É, em 89, foi a reintrodução das diretas, né? Uhum. É, no Brasil, e onde as pessoas poderiam, pela primeira vez, depois de quanto tempo, né? Eleger um presidente da República. Tinha milhões de candidatos, né? E aí o que acontece? Um candidato de Caboclo, no final das contas, ele cedeu o posto de candidato a presidente para o Silvio Santos. Já cedeu, né? A prenda com um forte agrado, né? Mas aí já tinham feito justamente as cédulas de votação já estavam impressas, não tinha como mudar, e aí não deu certo. Aí teve o episódio do Roberto Marinho ligar pro Sarney. Exato. Você não vai deixar esse camelô ser candidato a presidente, né? Você vê a mágoa. A mágoa. Tanto que ele foi com tudo no colo, né, cara? É verdade. Era verdade. Mais por mágoa do Silvio Santos do que pelo Lula, né? Mas eu vou te falar que eu seguramente votaria no Silvio Santos. Mas sem sombra de dúvida, cara. Se ele se candidatar hoje, eu transfiro agora o meu título pra Curitiba. Sem sacanagem. É, vamos ver, não sei. Prefiro comprar novos episódios de West Wing, que estreia agora. Não percam. Silvio Santos criou uma mitologia, né? Exato. Essa mitologia em volta dos programas Silvio Santos, a gente não pode deixar de mencionar os melhores programas, aquela saudade que a gente tem do Domingo no Parque. Pô, cara, eu adorava. Você acorda todo domingo pensando, porra, né? O dia tá ligando a televisão e vê o Domingo no Parque. Exatamente. Você troca uma geladeira por um picolé? Sim! Exatamente. Não, tinha estátua, lembra? É, brincadeira de estátua. De estátua. Ele eliminando as crianças que se mexiam, dava frente. Mas nada era melhor do que o final, que era abrir as latas. É! Ganhava ponto. Se tivesse a cobra, perdia. Não, e tinha o Tênis Montreal, lembra? Qual o Tênis Montreal? Era a propaganda principal do... Tênis Montreal. Eu vi a Mariette, é. Mariette, sei lá, com um tênis gigante Montreal. Vestida de bailarina. Era fantástico. E quando ele fala, você quer ganhar 1 milhão? Fala, entrava a espiga de milho gigante. Entre um desenho do pica-pau e outro, saiu o bambu, né? Ele fazia brincadeiras do pin, cara, no Domingo no Parque. Ah, você consegue fazer, tu? Não. 1, 2, 3 pin, é isso? É, 1, 2, 3 pin. 5, 6, 7 pin. 9, 10, 11 pin. 13, 14, 15 pin. Não, já perdeu. Por quê? Eu não podia falar 14 também. Não, como não? É múltiplo de 4. Eu não podia falar que terminasse em 4 também. Não, seu maluco! É múltiplo de 4. De 4 em 4 que não pode falar. Não, mas você também não poderia falar no que tivesse 4. Não, né? Não, não. Essa é a versão advanced. É, essa é extreme. O povo não consegue essa. Pin extreme. Um dos primeiros programas dele foi Vamos Brincar de Forca. Tinha programas fantásticos como A Porta da Esperança, que ele conseguia fazer dinheiro com o desespero e sofrimento de todos. Demais, A Porta da Esperança, cara. Tinha uma menina que ia todo mês, brother, querendo o cavalo. É, e abria a porta e nada. No Porta da Esperança, eu lembro, cara, eu assistia direto. Você ficava realmente tenso, esperando se ia ter alguma coisa ou não quando a porta abrisse, cara. Mas com aquela música, cara, qualquer um chora. Chora, cara. E o Quer Namorar Comigo, que ele falava assim, acabou o programa, agora alguma de vocês quer ficar com algum deles ali? É o refugo. O programa era uma loucura do início ao fim. Ó, sobraram dois aqui, alguém vai querer. É, não, era uma doideira, cara. Porque ficava caras de um lado e mulheres do outro, do palco, né? Uhum. Com binóculos de plástico, que não ampliavam porra nenhuma. É. Escolhendo o seu alvo, par, ou cara metade, como queira chamar, do outro lado, cara. E aí depois tinha uma valsa maluca onde você tinha que ir em direção à pessoa que você ficou flertando através de um binóculo de plástico. Cara, que lindo. E tinha a melhor parte do programa, que era a humilhação pública. Onde o cara normalmente era uma vergonha alheia, alha, inacreditável, cara. O cara ia pra falar aquele velho discursinho. Eu não tive coragem de falar pra você pessoalmente. Ai, então eu vim aqui pra metade do Brasil me ver pagar esse mico, né, cara? Quer namorar comigo? E normalmente o cara tomava um não bonito, cara. Era demais, cara. O show de calouros era sensacional, cara. Nossa. Calouros, pô. Os jurados eram melhores que calouros, né? Tinha vários calouros, assim, marcantes no show de calouros. Tinha o Diabo Louro. Uhum. Lembra? Que pregava a língua na mesa. Pulava em caco de vidro. Tinha um que lambia o esmeril. Não, no lambia o esmeril eu lembro, cara. Não era isso. O cara falou... Porque o show de calouros dela, o cara ia lá e desafiava os jurados, né? Pra se conseguir o que tava falando ou não. E ele falou que ia parar o esmeril com a língua. Nossa senhora. Aí ligou, caraca, não vai, não vai, não vai, não vai. Ele ligou o esmeril, né? Botou o esmeril ali, ele foi com a língua e desligou pelo interruptor, né? Genial! Teve um cara que disse que ia se suspender até o teto do teatro pelos cabelos. Uhum. E ele amarrou a corda no cabelo e começou a puxar, e tinha uma rodona lá em cima. Uhum. E ele foi até o topo. Uhum. Só que o idiota puxou tanto que ele ficou engatado. O cabelo dele prendeu na roldana e ele não conseguia descer, cara. Tiveram que vir com uma escada gigante e o Rock subindo a escada pra cortar o cabelo do cara pra ele conseguir descer, cara. Meu Deus do céu. E quando o Silvio Santos caiu na água, que ele foi, nossa, esse aqui é seguro. Nossa, cara, isso foi demais, porque tu vê no exato momento que ele se larga e solta um peido foda, cara. Peido? Cara, era aquela brincadeira de jogar a bola e a pessoa cai na água, né? Um aquário gigante de vidro, e a pessoa sentava no meio da prancha, o que já era um desafio, né? E aí abriu um cartão e tinha lá água ou não. Se você tivesse água, tomava um banho e ia pra casa sem nada. Uh-huh. E ele decidiu sentar na tábua. E aí ele resolveu fazer a gracinha dele. Ele sempre fazia uma gracinha. Claro. E aí, ele, na hora que ele tava subindo na tábua pra sentar, ele fez uma maluquice lá com as pernas e tomou uns tabacos foda. A tábua soltou e ele... Pô! Cara, quando ele cai, você vê o exato momento que ele tá descendo e daqui a pouco sai uma quantidade absurda de bolhas da bunda do cara. Isso é do impacto, cara. Não, não, isso já tava no fundo. Já tava no fundo, meu irmão. Você vê que a Silvete, ela fica... Ela não sabe se ela... Não, e o Rock vem correndo e aí ele levanta chorando de rir, cara. Ele levanta gargalhando. Não acreditando. E aí o Rock segura um outro microfone pra ele, né? Que o dele foi pro caralho. E aí ele não dá mais, rindo pra cacete e encerra o programa, cara. Muito bom, muito cara, bom. Muito bom. E aquele Topa Tudo por Dinheiro com Ivo Holanda, isso é antigo também, né? É bem antigo, mano. Topa Tudo por Dinheiro, cara, foi pra mim o must. É, eu adorava. Era o horário nobre. Eu adorava. Depois o João Kleber prostituiu tudo, né, cara? Mas acho que o Ivo Holanda, ele apanhava mesmo pro Silvio Santos rir, porque era uma delícia ver o Silvio Santos rir do Ivo Holanda. Ele... Exatamente, sem pena nenhuma. Olha o Ivo Holanda, vai morrer agora. Era meio satânico, era uma coisa meio satânica. É, porque era uma loucura. Chamava uma pessoa pra perguntar, ele vai conseguir ou não vai conseguir? É, né? Era qualquer coisa. Era qualquer coisa pra passar o negócio, né, cara? E era justamente nesse programa que ele jogava aviãozinho de dinheiro. Ô, Lombardi! Oi, Silvio! Qual é a música? Nossa! Qual é a música? Era fantástico. Eu nunca consegui entender o cara adivinhar uma música inteira com uma nota só. Nunca. Nunca, cara. Aí a pergunta, alguém conseguiu bater o recorde de semanas consecutivas do Ronnie Von, não? Talvez o trio Los Angeles, né? Trio Los Angeles, brother. Gente, Scan. Caraca, eram grupos musicais que só passavam no SBT, né, cara? Gente, aí não tinha aquele cara com cara pintada, Pablo, qual é a música? Os caras faziam uns clipes que a Ellen Roche fez na versão moderna do... É isso aí. Ela, quando ressuscitou o Qual é a Música, era Ellen Roche, que era... Exatamente. Cara, era muito bom aquele cara de cabelo cuia, com aquela pintura whatever de borboleta na cara. Borboleta na cara. Mas eu acho que a parada que o Silvio Santos mais gostava de fazer, cara, no Troféu Imprensa. Ah. Porque ali era a oportunidade que ele tinha de zoar geral. Ali ele podia fazer o que ele quisesse, cara. Uhum. Pô, o Chaves ganhava o melhor programa da televisão brasileira. Categoria melhor comediante, sei lá, disputava o Chico Anísio, o Gordo e a Velha Surda, ganhava a Velha Surda. Coisas desse naipe, né? Aí, a categoria melhor apresentador, ele já entrava com o troféu no bolso, né, cara? Falando, como é que ele vai chamar o cara? Porque rolava o júri ao vivo, cara. Uhum. Rolava os jurados, dava o voto ao vivo ali na parada. Como é que ele ia chamar, sei lá, o Décio Pitinini e o cara não votar nele, né? E essas Pedro Pilar, Araci de Almeida. Exato, cara. Essas figuras de júri do Silvio Santos, cara. Araci de Almeida. O que que era aquilo, cara? Ai, meu Deus. Ela era engraçada. Gostei, cantou muito bem, vai levar 10 pau. Quem sabe da escalação da... dos jurados, assim, corpo de jurados clássicos. Teve muita gente. Não, mas olha, Décio Pitinini era um clássico. Décio Pitinini. Pedro de Lara. Wagner Montes. Sabe que uma vez me falaram que quando o Wagner Montes ia entrar, eles cantavam a música mais devagar. Wagner Montes lá. Tinha a Araci de Almeida, Pedro de Lara, Sérgio Malandro, a Flor, gostosa genérica, Sônia Lima. A Sônia Lima, durante um certo período, ela foi gostosa, né? Foi, ela era modelo, ela não posou era? Pra Playboy. Eu lembro que quando ela posou pra Playboy, o Silvio Santos sacaneou ela até a morte. Ele, Sônia Lima, agora estampada em todas as paredes de borracharia do Brasil. Cara, mas ele falava isso em loop, ele ficou maluco com essa parada. Pô, mas quem que ele não zoava, né, cara? Ele zoava absolutamente todo mundo. Ele não tem padrão. Eu lembro de uma entrevista dele com a... Ele entrevistou a Carla Pérez num programa dele, logo depois que ele contratou a Carla Pérez pra ser apresentador, pra trabalhar lá no SBT. E ele perguntou pra ela o que que ela tava fazendo, o que que ela tava trabalhando. E ela falou que tava de férias. Ele falou, pô, mas eu acabei de te contratar e você já tá de férias? Que porra é essa? Atualmente ele ligou o foda-se. Tá no meio processo. Tá no meio processo, já que não. Desde quando ele deu aquela entrevista pra revista dizendo que ele ia ter o ataque do coração em 6 anos. Nossa. Você não lembra? Eu lembro. Foi um escândalo. Ele falou que ia vender o SBT pra Televisa. Ele ficou malucaço, que né, ele, cara? O médico falou, em 6 anos ele tem o ataque do coração e morre. E nem publicou isso e ele tava zoando até a morte. Nego enche o saco do cara, o cara resolve botar pilha. Exato, cara. E dá uma entrevista inacreditável falando uma merda da outra, inventando o nome de doença, o cara. E nego publica, cara. Foi genial, cara. Foi genial aqui. Ô Lombardi! Oi, Silvio! Eu lembro de uma vez no... Devia ser Armação, mas que... No show de calouros tocava uma flautinha e aí o prêmio ia dobrando, lembra? Sim. Isso. Depois que cada um dos jurados falava quanto ia dar, dá 10 pau, 5 cruzeiros, não sei o quê. E o diretor era o Renato. É. Renato. Ah, meu Deus. Aí, Renato, só isso? Aí, trulitro! Boss tá ouvindo? Ele fazia isso. E aí teve uma vez que o cara ganhou lá o prêmio dele e aí começou. E aí, mais 100 reais, não sei como é que era, né? Um valor lá. E aí, cara, foi umas 10 vezes. E aí o Silvio Santos ficou maluco e Renato, o que é isso? E o Renato falava tudo humilde, né? Pô, não, patrão. Renato tá demais, né? Não, patrão, ele é bom, né, patrão? É, exato, ele falava. Mas nesse caso ele falou assim: não sou eu, não, patrão. Aí a câmera vai pro lado e tá o Sérgio Malandro agachado no chão com a flautinha fazendo. Filha da puta. Cara, mas acho que ele não pode deixar de falar também da Casa dos Artistas. Ah, foi uma jogadaça. Que é um capítulo da televisão brasileira, bicho, que o cara fez, cara. Porque ele lançou a Casa dos Artistas na surdina uma semana antes da Globo entrar com o Big Brother. E descobriu uma semana antes. Foi uma coisa maluca. Foi assim. Uma semana antes, do nada, assim. Não foi teve propaganda, peças, cara. Não teve propaganda. Não teve nada. Caraca. Como é belo dia, começou o negócio lá, cara. E era Alexandre... Cara, que elenco, cara. Que elenco de primeira. Alexandre Frota, Supla, Nana Gouveia... Quem mais que tinha? Tinha mais gente. Mery Alexandre. Mery Alexandre. Ele pegou a elite. Ele pegou a elite, cara. Alessandra Scatena. Olha só. Núbia de Oliveira. Que turma. É verdade, é uma turma, né, cara? O bacana é que é o molde todo do Big Brother. Sem ele ter pago direito autoral nenhum pra parada, né? Exato, bora. E com participantes muito mais interessantes, né, cara? E me processa, né? Não. E era uma zoação do caralho. O Alexandre Frota pulou um muro. e fugiu. E o melhor que tinha uma câmera lá de fora filmando ele pular o muro, cara. Muito bom. Depois voltou pra casa. É uma maluquice. Coisa, a Nana Gouveia, ela foi eliminada. É. Silvio Santos levou ela pra Las Vegas, pros cassinos. Foi. Demais, cara. Não, cara, eliminava assim, ligava três telefonemas. É? É, o que tira é esse? Aí, pra fora. A Globo com milhões de votações do Big Brother e ele com três. Três tá bom. Melhor de três, né, cara? Sai você. Muito ai, bom, cara. Sensacional, cara. Esse é o nosso Silvio. Ô, Lombardi! Oi, Silvio! Pois, viemos protestar. Tá faltando coisa neste Nerdcast. Tá faltando dizer, senhora Jovem Nerd, que o Silvio Santos era um escrutizador de fudido. Não! Mas é bom quando você atinge um certo status, você pode escrutizar os fudidos e todo mundo acha ótimo. Não. Acha, hein? Ah, não. Eu adorava quando ele falava, quem quer dinheiro levanta o espanador. É, já chamando todo mundo de empregadinha, né? Qual a caravana de fudido que você veio? Não, eu não falava nada disso. Aquele do... Tinha um tapete vermelho que ficavam puxando pra um lado e pro outro e um fudido. Ficava tentando ficar em pé, vocês lembram? Ele subiu nisso, ele foi nisso. Cara, que humilhação. Puxava de um lado pro outro e o fudido tinha que ficar em pé? Corre, fudido, corre pro outro lado! Quem chegar, o fudido que chegar primeiro, que vai. Vocês não lembram disso? Ai, ai, Jesus, eu lembro. E entre outros programas clássicos, tinha o Rola Entrando, né, cara? Não! Ah, mas acho que eles têm até hoje. Ah, volta e meia ele volta. Não, tem hoje, mas hoje mudou de nome, né? Mais Rola Entrando, né? Eu gostava daquele das malas, que a pessoa ia abrindo as malas. Não, esse é recente, é ótimo isso. Que a Jovem Nerd era viciado com a da mala. Ai, meu Deus, abriu a mala de R$2. Abre, fudido, cuidado. E ficava um banqueiro de mentira lá em cima. No escuro, lembra? Vou e ligar ele... para o meu banqueiro. Ele tá? Oferecia um dinheiro para a pessoa desistir. É, esse veio lá de fora também, como todos. Não falaram do Show do Milhão. Show do Milhão, mais um que veio lá de fora. Ficou clássico nas mãos do Silvio Santos. Ele tornou único o Show do Milhão. Ai, pois. Igual naquele filme do Jamal. Como é que era o nome? E aí, ho! Slumdog Millionaire. É isto. O Show do Milhão voltou. Era voltou. Igualzinho isto do filme. Do dia eu vi. Só que não tinha mínima graça no filme sem o Silvio Santos. Caraca. Se o Slumdog Millionaire tivesse o Silvio Santos apresentando, ia ser um filme muito mais foda, cara. Aí ia ter motivo mais ainda pra ganhar um Oscar. Com certeza. A parte mais emocionante do Show do Milhão foi quando o primeiro cara chegou na pergunta de um milhão, igual o Jamal. Lembra? Chegou. E aí ele errou, perdeu tudo. Caraca, porque coitado. Ele não sabia quantas letras tinha na frase da bandeira do Brasil. Não, coitado, ele sabia, mas é que ele tá nervoso, né? Ai, ele não contou o E, ele contou só ordem, progresso, não contou ordem e progresso. Caraca, cara, que... Isso foi inesquecível. Foi inesquecível. Ficou todo mundo gritando, burro, burro! Ai, coitado, aquilo me deu pena. Porque ele saiu de mãos abanando, né? E perdeu tudo. E a pergunta foi mongol. Qual o nome daquele programa em que uma boiada de gente pra um lado... Depois de uma pergunta, aí depois uma boiada pro outro lado. É tentação. Esse programa, na verdade, é uma coisa do baú, né? As pessoas que foram sorteadas lá, que pagam seus carnês em dia, elas vão lá e vão. Ele vai eliminando a galera. Que na verdade um só que decide, né? A múltipla escolha. É. A boiada vai. Atrás de um. Aí ficava um Severino lá do outro lado, sozinho. É, ele é o seu Severino? Tem certeza? Tem certeza, seu Severino? Ele tem, certeza. Tadinho, tá muito engraçado as pessoas andando de um lado pro outro. Daí aí troca, ele fala assim, quem quer trocar? Aí trocava um, aí via mais cinco atrás. Né? É, ficava as pessoas, ah, eu acho que a gente tá certo. Aí ia atrás. Mas, cara, normalmente o Severino sozinho ganhava, porque o negócio fechava com aquele povo todo. Fechava quando fechava. Gente, aí virava. Tchau, fudido. Adorava, gente, sem noção. Agora, falou em Baú da Felicidade, cara. De tudo que a gente disse do Silvio Santos, de tudo que a gente lembrou, nada é mais marcante do que o peão da casa própria. Aí tem que tocar a musiquinha aí. A música é sensacional, cara. O celular do Azaghal tinha esse toque. Será que eu vou ganhar a casa própria? Tem que acertar o número de 1 a 0, né? Eu queria ver como é esta casa própria, porque nunca mostraram. Devia ser mais... Devia ser chique. É, casa chique popular. Silvio Santos. É popular. É, é chique povão. Agora é maneiro porque a música começava num estresse inacreditável. Tipo, você vai ganhar uma casa. E aí depois ficava naquele negócio do hipopótamo bailarino. Ô Lombardi! Oi, Silvio! Tem mais um negócio que a gente não pode deixar de falar, que é o episódio do sequestro da filha dele, que terminou com o cara invadindo a casa dele. Pô, foi sinistro, né, cara? Tinha que ser uma história do Silvio Santos, né, cara? Pois é. Porque é completamente fora do normal. O cara sequestrou a filha dele. O Silvio Santos pagou o resgate. Pagou. O cara recebeu o dinheiro do resgate. O bandido liberou a filha do Silvio Santos. Passou um tempo, ele invadiu a casa do Silvio Santos. Pulou o muro da casa do Silvio Santos em São Paulo. Não, não. Antes disso, ele desceu do lado de fora de um prédio, Homem-Aranha, pra fugir. A polícia o achou um dia depois, alguma coisa assim, e ele teve que fugir da polícia. E a fuga foi extraordinária, porque ele saiu pela janela do hotel. Uhum. E aí tinha entre as duas janelas, assim, de banheiro, de serviço, tinha um vão, sabe? Pra ter janela nos banheiros. É. E ele entrou nesse vão e foi descendo com as costas de um lado e as pernas do outro. Isso. E fugiu assim da polícia, e aí foi, cara, correndo pra casa do Silvio Santos. Pra onde mais? Pulou o muro e fez o Silvio Santos de refém ali na parada. A partir do momento que ele pulou o muro, ele se entregou. Ele era o refém do Silvio Santos, essa que é a verdade. Como é que o cara vai tentar alguma coisa e extorquir mais dinheiro ainda, claro, do cara que é a maior lábia do Brasil? O malandro que tem um microfone na garganta, cara. Porra, e que ninguém fala nada, ninguém tem moral, né, cara? A maior ideia de jirico da história, cara. Do governador de São Paulo foi lá. Foi lá pra fazer onda. Porque o Silvio Santos tava no maior papo tomando biscoito com leite com o cara. A situação tava sob controle há muito tempo, cara. A partir do momento que o cara entrou na casa, acabou o problema, cara. Mas a parada engraçada foi no final de tudo, que a mãe, a filha e ele estavam na sacada da varanda falando com os repórteres, uhum, rapidamente. Né? E a filha entrou naquela loucura evangélica, né? De isso. Meu pai fica dando casa e carro pra todo mundo, ele tem que dar mais amor, tem que dar Jesus, tem que dar não sei o quê. Tipo, eu vou pedir pro sequestrador ficar um pouquinho mais com ela. É, mas você pode pegar a canetinha aí e pode ir anotando, tá bom? Tá certo? Isso, anota aí, é Jovem Nerd. Isso, Nerd, é o nome do site. Também é o nome do garoto, do gordinho lá. Isso, é, o outro é Azaghal. É, Azaghal, o anão. Isso, é esse mesmo. Isso, pode botar os dois no pau, tá ouvindo? Bota os dois no pau. É, não, rapaz, da TV pau. Vou recontratar o Bozo.